Sonoplastia. Organização e realização de eventos, alugar de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, alugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Jukebox. Não perca na Antena Web, de segunda à sexta-feira, o melhor dos anos 70, 80 e 90. São cerca de 15 minutos de boa disposição e boa música. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias, de segunda à sexta-feira, às 20 horas, aqui na sua Antena Web. Às quartas e domingos, automobilismo, beisebol, canoagem, ginástica, judo, natação, triatlo, voleibol, tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h15 e domingo às 23h, só aqui na Antena Web. A Antena Web é uma rádio para todos os momentos, inclusive para o ajudar a lidar melhor consigo e com o mundo à sua volta. Homem Universal, um programa de trilogia analítica da organização não-governamental Stop à Destruição do Mundo. Homem Universal, às quintas-feiras à meia-noite e domingos à 1h30 da tarde, aqui na Antena Web. A Antena Web tem um novo espaço para relaxar e descontrair. Serenamente, o seu programa de música para relaxar, meditar e revitalizar o corpo e a mente. Serenamente, de quarta para quinta, entre meia-noite e meia e as 2h, na sua Antena Web. As suas noites na Antena Web estão melhores do que nunca. Às quartas-feiras, entre as 21 e as 24, Joana Santos traz-lhe uma noite para todos. Música, boa disposição, histórias de vida, curiosidades, muita coisa que há para descobrir e para viver nestas noites entre todos. Às quartas-feiras, entre as 21 e as 24, só aqui na sua Rádio Antena Web. Agora em início, diga lá ao Sr. Fado, o melhor da guitarra portuguesa com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um Diga Lá ao Sr. Fado. Mais uma emissão que lhe trago aqui hoje, quarta-feira, no meio da semana, aquele dia que normalmente é chato, porque ainda falta para acabar a semana e ao mesmo tempo, pronto, já se passou tanto. Aquele dia em que o cansaço, temos que o sentir, mas não podemos. Eu não estive cá ontem, desde já as minhas desculpas e desde já também muito obrigada ao Carlos Bonaparte que me substituiu e diga-se muito bem, foi muito bem substituída e ontem de facto não pude estar presente. A quem eu peço desculpa a ti que está desse lado e muito obrigada ao Carlos Bonaparte que o fez e fê-lo muito bem, como eu já disse. Eu estou cá já para uma nova emissão, para lhe dizer que estou composta para, e pronta para lhe trazer sempre mais um pouco da alma portuguesa, aquela alma que é tão bela e tão bonita. Vamos começar então o nosso programa, começar a parte musical. E já sabe, para começar, eu faço sempre questão de ter aqui os seus pedidos. Já sabe, deixa-se o seu comentário em www.radioantinaweb.info ou então em geral.radioantinaweb@gmail.com. São as duas portas de ligação entre si

Ficámos a olhar-nos num sorriso. E eu tão preso a ti, amor, amante. Agora tu és tudo que eu preciso. Deixar correr o tempo lentamente, até ter a cabeça encanecida. Deixar o coração bater contente, com a alma eternamente agradecida. Foi o mais belo fado que cantei quando te conheci naquela hora. E tudo quanto eu sinto e faço agora tem o sabor dos beijos que te dei. Belo fado que cantei quando te conheci naquela hora. E tudo quanto eu sinto e faço agora tem o sabor dos beijos que te dei. Diga lá ao senhor fado. Encontrei na moraria a antiga Rosa Maria e o Chico do Caxi. A antiga Rosa Maria e o Chico do Caxi. Fui-lhes falando já se vê e perguntei-lhes de entrada pela mariquinha escoitada. Respondeu-me o Chico e viu, tenho querido saber dela. Ninguém sabe dizer nada. As outras suas amigas é Clotilde Junhada, a Inês Aberta Mafalda e as outras mais raparigas aprendiam-me as cantigas, as mais ternas coitadinhas, formosas como as linhas, olhos e peito sem braço, que pena tenho pela casa da formosa mariquinha, que pena tenho da casa da formosa mariquinha. Então o Chico apertado, com perguntas explicou-se, a vizinhança zangou-se, fez um abaixo assinado. Diziam que havia fado ali até madrugada, e a pobre foi intimada, a sair foi posta fora. Uma penhora, a casa foi leiloada, e por mor de uma penhora, a casa foi leiloada. e que foram ao leilão. Arrematou a guitarra, o espelho, a colcha com barra, o cofre forte e um fogão. Como não houve campeão, porque eram coisas mesquinhas. Trouxe um par de chinelinhas, o alvará e as bambinelas, até das próprias janelas venderam-lhe as pelunas. Até das próprias janelas venderam-lhe as tabuinhas. Pois é, vamos então continuando, prosseguindo esta nossa estrada, neste Diga Lá ao Senhor Fado, de quarta-feira, ouvindo sempre os mais belos poemas e ouvindo as mais belas guitarras tocadas da forma mais bonita que se consegue até tocar. A alma portuguesa surpreende-nos e eu vou escolhendo sempre dessas surpresas sempre mais um pouco para lhe trazer. Espero eu que até você que está desse lado fique surpreendido. O fado tem sempre muito para nos dizer e nós temos sempre muito para ouvir dele. Vamos continuando então com Há Sempre um Tempo na Vida. Depois ficamos com Maria Armanda, Assim Era Lisboa, e para terminar esta sequência de três fados ficamos com Max, a Júlia Florista. Fique por aí, aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, o programa que conta consigo para lhe fazer muito feliz. Fique aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, na Antena Web, para si, sempre, sempre, com todo o orgulho, em português. Cansado de partir e chegar só ao tempo da viagem, olhei aquela esquina onde os teus olhos me viram a distância da alegria. Andavam a resguardar as horas no regresso em que Deus motiva as plantas, e foi assim que a nossa vida inteira do amor, onde tu cantas. Há sempre um tempo na vida onde a vontade perdida volta a ser vontade nova. O que a dor parou assina e fez de toda essa esquina um horizonte, uma troca. Cada palavra chegada era em nós a madrugada, toda no vento vestida. Pois para ser amor e fado, corpo a corpo, lado a lado, há sempre um tempo na vida. A noite é uma procura do que fomos perdendo pela estrada, e cada gesto preso pela ausência é um sonho a abrir a madrugada. Se me dizes amor, o amor começa nesse instante de luz que me vens dar. Encontrei-te sem nome nessa rua, e hoje os teus olhos são o meu lugar. Há sempre um tempo na vida onde a vontade perdida volta a ser vontade nova. O que a dor para o assino que fez dentro dessa esquina, um horizonte e uma trova. Cada palavra chegada era em nós a madrugada, toda no vento vestida. Foi esprecer amor e fado, corpo a corpo, lado a lado. Há sempre um tempo na vida. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Em tempos que já lá vão, pelo São João, era Lisboa. Uma garota ladina, linda menina, cheia de proa. Tinha por balão a lua, vinha para a rua cantar à toa. Andava sempre garrida, toda florida e enfeitada. Dançava nos arraiais e aos madrigais ria corada. Ia nas marchas vaidosa, muito vistosa, sem ter parança. Pulava, cantava e ria da moraria até à esperança. E alcachofras queimava porque gostava de ser criança. Andava de noite e dia nessa folia, sempre contente. Velhos e novos dançavam, todos brincavam alegremente. Fazia danças de roda, pois era moda esses bailavos. Ia saltar à fogueira, sempre ligeira e sem cuidados. Saía dos bailaricos com manjericos e conversados. Oferecia com encanto a cada santo uma cantiga. E era assim que ela vivia, com alegria, Lisboa antiga. A Júlia florista, boêmia e fatista, diz a tradição. Foi nesta Lisboa, figura de proa da nossa canção. Figura bizarra que ao som da guitarra o fado viveu. Vendia flores, mas os seus amores jamais os vendeu. Oh, Júlia florista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Chinela no pé, um ar de ralé, um jeito de andar. Se a Júlia passava, Lisboa parava para ouvir cantar. No ar o pregão, na boca a canção, falando de amor. Encostado ao peito, a graça e o jeito do cesto das flores. Oh, Júlia florista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Thank you. Júlia florista, tua linda história o tempo marcou na nossa memória. Ó Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Nas noites bairristas. Joana Santos. Sabe que nesta viagem que se faz pelo Fado, vamos aprendendo muito. E eu, com estas emissões, tenho ido aprendendo muito mais. Vou escolhendo para si os fados, vou aprendendo muito mais sobre o fado e vou ouvindo músicas e fados que eu não imaginava ouvir. Este foi um deles. Há um que é o Vou Dar de Tristeza à Dor, que já foi interpretado por alguns fadistas, mas este diz que vou dar de tristeza à alegria, vou dar de beber à alegria. Um fado interpretado por Irmina Silva, o fado que eu lhe vou oferecer para terminar esta emissão. Antes disso, já sabe que eu conto com os seus pedidos e este é um programa que tem sempre porta aberta para os seus pedidos de fados. www.radioantenaweb.info, na página de comentários que lá está, ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com. Já sabe, faça o seu pedido. Faça deste programa o seu programa, aproveite ao máximo. Não fique à espera de ouvir o fado, porque eu posso não adivinhar, por muito que queira chegar sempre perto daquilo que é o seu desejo. Assim eu me despeço, até amanhã, desejando-lhe um resto de tarde muito feliz, muito alegre, assim como este fado que eu lhe vou trazer a seguir. Mais uma prova de que o fado é consoante aquilo que a nossa alma sente, e desejando-lhe então que o seu dia corra sempre pelo melhor. Fique bem aqui na Antena Web. Este foi o Diga Lá ao Senhor Fado, que volta amanhã à mesma hora para lhe trazer mais meia hora da verdadeira e pura alma portuguesa. Até amanhã. Fique com Vou Dar de Beber a Alegria, na voz de Irmina Silva. Até amanhã. Passei ontem pela rua onde morava a cantada e recantada mariquinhas, e qual não é meu espanto, olho e vejo por encanto outra vez lá nas janelas tabuinhas. Corri e bati à porta e até fiquei quase morta quando ela se abriu pelas alminhas, pois quem veio à porta abria a sorrir era mesmo a mariquinha. Ai, a mariquinha está tão linda, está mais gordinha, pesa 100 quilos, mas como gordura é formosura, ela não se importa nada com isso. Estava a comer jaquinzinhos. Eu entrei e abracei a mariquinhas, que me contou que um senhor de falas finas lhe deu a casa que é sua, pôs prego na rua e correu com o tal senhor que era lindrinhas. Mandou caiar as paredes por cortinas de chita nas janelas tão bonitas às bolinhas, e por fora para chatear as vizinhas, janelas com tabuinhas. Bem feita, lá na rua ficaram todas danadas. Agora já não podem deitar para lá os mirones, é claro. Que ela sabia de lembrar, hein? É uma ganda camarada, mariquinhas. Já tiraram os cachilhos às voltinhas e as janelas já estão todas catitinhas. E para afastar os temores do enguiço dos penhores, defumou a casa toda com ervinha. Pôs incenso das igrejas e para acabar com as invejas pôs um chifre atrás da porta às voltinhas. E na cama sua colcha feita à mão e dobroada com borlinhas. Ai, a mariquinhas é muito prendada, estava a fazer uma colcha toda em crochê. Já me ofereci que é para eu estrear no Natal. A colcha pesa 50 quilos. Já me estou a ver para a porta fora a colcha às costas. Lá está tudo, tudo, tudo, até o chão e a guitarra é enfeitada com fitinhas. E sob a cama reparo um peniquinho de barro bem bonito e pintadinho com florinhas. E eu fiquei tão contente, ficamos calmamente a beber até de manhã. Ai, o meu espírito.